também. E você e eu temos formas próprias de urso. Puxa! O que eu vejo aqui são dois ursos diferentes. Um deles sou eu e outro é você. É outro o tamanho, mas a forma eu não estranho. Isso é fácil ver. Eu sou um urso fofão. Tenho patas de urso e pelos de montão. Minha forma tem tanta perfeição. Pois eu sou um urso fofão. Pois eu sou um urso fofão. Pois eu sou um urso fofão. Você não é um macaco. Não parece com um sapo. Você não é um gorila. Eu não sou. Não pareço um tomate. Nem eu um abacate. Pois a nossa forma já mostrou. Eu sou um urso fofão. Ótimo! Todo mundo tem sua própria forma.